Aí, ó, é ele ligando pra você de novo. Atende logo e explica a situação pro cara. Droga, viu? Alô? E aí, sou eu, meu, que tá pegando. Você tá mó estranha. Não é nada, não. Então, é o seguinte. Fala. Cola comigo pra nós ver aquela fita lá do cinema. Mó saudade do cê, ó. É uma peça de paixão de alguém que amou com a força de um engano autodestruidor. Uma encrenca de estranhar, porém fácil de entender. Podia ter sido comigo, com alguém como você. Tava se montando, um cara honesto, sincero e malandro. Tá marcado então, 8 horas, firmeza? Protagonista de um romance que divide opinião. Dos que deixa fascinado todo fã de ilusão. Ele 18, passando a fase do alistamento. Dificuldades, sem profissão, desempregado, fazendo um corre. Alucinado pra enfrentar o mundo, surpreender. Aê, é com você. Preto na cor de estilo e autoestima. Antes um 7-1, na moral com as minazinha. Responsa no cavaco, firmeza no vocal. Tem o dom pra cantar, que é natural. Chamou uns mano, fez uma banda. Se infiltrou no samba, fazendo cover. Uns troco e lazer, nas lanchonetes. Fez um sucesso com as tiete. Fala do espaço na mídia. Os caras tão vencendo. Castela na TV, cê viu os preto. Ela 16, branca, classe média. Fala que os boy do bairro é tudo comédia. E agora sai com preto, diz que é só com preto. Colava no samba, daquele jeito. Patricinha comportada, encabulada. Celularzinho, longe de casa. Segundo ano, segundo grau, matava aula toda quinta pra curtir na Black House. No intervalo das canções ele ia, encontrou pista cheia, floreado, bom começo pra um amor. Da parte dele mais, da parte dela menos. É ruim se o pai dela fica sabendo, mas tá limpo, carçô, aleluia. Uns pretos já falando mal e dali virou muvuca. Até as truta dela, quando souberam, deram risada, desmereceram. O negro de favela que nem vai pra faculdade. Ainda quer gravar um disco só com a cara e a coragem? Muita pressão então, casal que chama atenção. Olha o Zé do Povo, papagaio, espião. Mano, eu tô ligado que o pai dela tem dinheiro. Casa que essa mina truta. Pensa, será que é por cobiça? Por ser branca, cê é daqueles preto lá que discrimina as pretas. E aquela de trancinha, com canicalon. Preconceito é preconceito, coração é coração. Plebeu, plebeu, princesa, princesa. Você viu a novela? Só a vida burguesa. Ria dos crentinos e desprezava os comentários. É a língua de vocês que não nos deixa sossegado. Naquele esquema que só quem viveu sabe. Pro coração não existe malandragem. Juras de amor que são feitas de graça. Juras de amor de quem não promete nada. Certos sonhos de amor, quem foi que criou? Juras de amor são juras de amor. Ela dizia ter ciúme, pra ele era o céu. Ninguém é de ninguém, ninguém é troféu. Ele tentava impressionar, sofisticar seu mundo. Ela paga um pau, é pro estilo vagabundo. Nessa o louco ficou cego, surdo. Tudo que ele vê, a mulher do seu futuro. Por mais mágico que seja alguns momentos pra alguém, o banho de água fria é quando algum problema vem. Chega um pipa de cadeia do seu irmão, cobrando uma visita através de sua mãe. Irmão que ao mesmo tempo sente dó, mas tem raiva. Sempre te admirei, negão. Cê me zoava, traz vergonha pra família e pra favela. Se eu sigo sua trilha de pilantra, já era. Como pode? Deus me livre, quer roubar de pobre no lugar onde vive. Um polícia falou, só de ver, já conheço essa cara, essa cor, essas roupas. Me deu um tapa na boca, por nada. Eu vinha de rolê, pela madrugada. Meu sangue na blusa, cuzão, abusa. Tô sozinho, fico na miúda. Por gentileza, eu vou meu rosto. Natural Sorocaba, 3 e 9, nada conta. Há quase uns 20 dias tava procurando um trampo. Perdeu a fé, voltou quase chorando. Sem qualificação, boa aparência pro mercado é fatal. É o sistema nacional, foi atrás de um empresário pra investir no seu sonho. Mas só consegue ver um bico estranho. Que além de não ter grana, só quer viajar no Ibope. O malandrão tende a pensar que todo mundo é Loki. Da parte dos inimigos, só vem intriga. Esquivação dele, se quiser vencer na vida. esquece tudo quando tá com ela. Do irmão que tá na cela e da vida na favela. Conseguiu fazer uma cena pra um dinheiro, pro cinema. Longe dos olhares, pra agradá-la tudo vale. Ela até fica feliz e tenta se empolgar. Mas tem que pensar num jeito de terminar. Fidalga saiu de casa, quase escorraçada. No ambiente da família, ninguém acreditava. O pai, a mãe, a conversa voa, tudo admirado. Minha filha, cê tá doida? Mas era rebeldia, e ela ria, prazerosa com a vingança, cruel de uma criança. Os pais odeiam os pretos e ela sabe muito bem. Mas agora não vai dar mais motivos pra ninguém. Juras de amor que são feitas de graça. Juras de amor de quem não promete nada. Certos sonhos de amor, quem foi que criou? Juras de amor são juras de amor. Abandonado pela princesa no meio da estrada. Entre palavrões o que era bom se espatifava. Ele xingava, a bocuda pirraçava. Ele transpassava o limite da raiva. Até cair em si, ó Deus, que foi que eu fiz? Violência, sangue, na boca, no nariz. Não precisava bater, tarde demais. Que fraqueza é o ciúme? Já foi, tanto faz. Ora vejam só, parece simples aceitar. Só partir pra outra, se a paixão acabar. Percebia que não ia dar futuro. Se iludira, clara, rica, pobre, escuro. Qualquer passo a mais era muito. Há momentos que uma vida beira o absurdo. Cruel mesmo foi amar aquela mina. Ignorância, maluco, que zica. No rosto dela marcas impossíveis de esconder. Mas pra quem tem dinheiro fica fácil resolver. A preto, filha da puta, olha o que ele fez com a nossa filha. Eu vou chamar a polícia agora. Meu Deus do céu, filha, que é isso? Menos de 24 horas o mano tá no xilindró. Agressão, apanhou, judiaram sem dó. Primário, sente que fez papel de otário. Apanhou, assinou, foi liberado. Passa rápido, mentira, que vergonha. O cão lambe as feridas, não cola mais no samba. Corre na boca miúda que ele mereceu mal. O que dizer, é o convívio social. Diz que ela tá amando um playboy paulistano, irreverente. Tudo certo com a família, tá branco. Vai pro Guarujá, pro shopping, show de rock e o escambau. Cada um do seu lado, é natural. Juras de amor que são feitas de graça. Juras de amor de quem não promete nada. Certos sonhos de amor, quem foi que criou? Juras de amor são juras de amor. Juras de amor que são feitas de graça. Juras de amor de quem não promete nada. Certos sonhos de amor, quem foi que criou? Juras de amor são juras de amor. Juras de amor.